Dentro do carro você bota a mão, dentro do carro você bota a mão, dentro do carro você bota a mão, dentro do carro você bota a mão. Como é? Como é essa mesmo? Ah, parou! Bota a mão no carro, e ficar de quatro. Bota a mão no carro e ficar de quatro. Ela bota a mão no carro e ficar de quatro. Ela bota a mão no carro e ficar de quatro. Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão. Sucesso! Ficar de quatro, bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi! Bota a mão. O maestro! Alô, açúcar! Oi! Ficar de quatro, bota a mão. Esse é o pagodão da Bahia, negão! André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Dentro do carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Dentro do carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Ela bota a mão no carro e fica de quatro. Ela bota a mão no carro. É pra tocar no paredão, vem que vem. Oi. Bota a mão. Bota a mão no carro, bota a mão. De quatro, bota a mão. Bota a mão no carro, bota a mão. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi. Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão. E fica de quatro, bota a mão, bota a mão no carro. E fica de quatro, bota a mão no carro, bota a mão. E fica de quatro, oi, bota a mão no carro, bota a mão. Sucesso!